Bom dia, Michel. Obrigado, Michel. Toma o DJ André. Todo mundo aqui ao lado, hoje, mano. Nunca está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Minha amiga Chica. A mãe do Urugê Neilson na Arena Balzão. Brincadeirinhas, baby, eu cansei. Mais tarde eu vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Vamos deixar meu que segura. Sábado, encontro de som do motivo lá no hangar. Antiga série Fluminense, DJ Milk, Tabo DJ André e Ronilson. Vários sons automotivos por lá, meu irmão. Coisa boa! Confirmado, alta pressão por lá também, meu irmão. Segura! Olha o que me... Aí do Miguel tem pop som, lá da Amazônia. No... Aqui no pop está. Segura, periquita! Para mentir. Disse que você pra Baixana, Alqueceu, vai loucada! Considerando Bora, Chica, bora, Chica! Vem com nós, vem com nós! João Leno, alô, João Leno, também do Alisson Salamânia. Alô, João Leno. Pode mandar, pode mandar. Uhul. Alô, William. O homem da fuga tá na área. É verão, é verão. Olha a federal. Alô. Atenção, Demi Benício! É macaco, caco, aqui comigo, Demi! Caco, macaco, e aí, Everson? Macaco, e aí, Dima? Macaco, eu macaquinho, eu macaquinho. Presidente Dima tá na área! Agora! DJ Milk! Júnior Santorini, da Santorini Produtora! Tirei, tirei, tirei! Seu lacraia, sabe o que é nóis, irmão? É ou não é? É. Um doce em novembro foi quando eu te conheci assim. E aí, Marcelo Marquinho? Feito um herói de cinema disposto a lutar. Alô, Marco Beltrão, não me abandona aqui, não te abandona. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Marcos Beltrão. Sua imagem indo embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha. Everson Lima. Pra te dizer, meu amor, me perdoe. Riquelme do Passinho. Eu errei, te peço, perdoe. E aí, capote? Fazer sem você aqui. Ronilson Prime. Eu errei, te peço, perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Necessita, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Agora! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Estamos pegando como animais. Gente, ó, a proibida aí no bar, R$2,99. E a Skol, 4 conto. Como animais. Ah, DJ Noba! Pega essa mesa, não para no canto, não, né? Vai chuva, vem chuva. E a mesa vai, bora. Lobo solitário. Cadê o Lobo Coroa? Cadê o Ney Lobo Mal? São parceiros meus do Ciborgue. Só falar aquele do DJ Milk, que ele vai te falar aqui. DJ Milk, pode falar. Lobo Coroa e Lobo Solitário. E o Lobo também. E o Ney Lobo Mal. Por sinal, ele tá em Paragominas hoje. Tá tomando uma pular o Ney. Nossa. Vai. Se necessita reggaeton, dale. Eu fico tipo, eu vejo elas brigando. É, tô boladão, parar até se falar. Não fico DJ Mil, eu tô safado, porque eu copi as duas e prometi namorar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Ga... Bora! E aí, compadre Beltrão? Cadê tu, ligaça? Marcos Beltrão. Agora, primo, agora, primo, vai! Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete... E o parceiro Martinho, e aí, meu irmão, tá lá na sua namorada, você? Riquelme do parceiro, obrigado, Riquelme. Sete vidas... Tava no berço o homem ontem, né, meu irmão? Sucesso total! O William, o homem da fuga, também tá na área! Com meus olhos não consigo... Meu DJ Igor, não me abandona aqui, não te abandono! Com minhas mãos eu não consigo... Sei o que tu quer, vem aqui! Vem aqui! Mas eu sigo caminhando só aqui, aqui. Pés pelo chão. Patroa, bebê! Agora! Se eu tivesse sete vidas, meu amor, te daria todas elas. DJ Milk. DJ Michel! Se preciso for. Daqui a pouquinho. Geral pra você, amor, meu parceiro também, Cisão do Cisa Salge, o Ademir Benício, todo mundo ali ao lado, sua Amanha, ali no bar, coisa boa, coisa boa. Manda açaí e pimenta. Como é que é, como é que é, vai? Para a diversão, em 3 segundos, começa a piração. 1, 2, 3, dá-lhe! Jorge. Eu tô de rock hoje. Eu tô de rock hoje. Eu tô de rock hoje. Hoje. Eu tô de rock hoje. Hoje. Eu tô de rock hoje. Vai. Hoje. Eu tô de rock. Como é que é? Longinhado do gêmeo que longinhado é Anderson Lima. Olha o coração. Fudon Anderson Lima. Gingado. E aí, Lobo? Everybody's going to the party. Vamos lá. Dance dancing in the desert, blowing up the sunshine. Alô! Sabadão tem H, série Fluminense! Em condição do motivo! E o Milk vai estar por lá, meu irmão! DJ Milk! Tava de André! Mas é em vão! De Ronilson, coisa boa, parceiro! Não desejo! Juninho, um amor virtual! Ei, por isso que isso não pode ir além! Tô pro André! Então vamos acabar! Vamos deixar isso pra lá! Não tem por que insistir! Não. Olha a chinela, não! Porque ninguém é de fé! Não diz te amo! Não, cadê o varejão, hein? Nada, isso nunca vai melhorar. Não, ninguém sabe que é ele não, pô. Por isso que isso não pode ir além. Varejão, vamos já se consagrado agora. E procurar alguém para amar. E aí, Benício? Piora este erro. Esse que não, que não, que não. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. Promoção de gelada aí no bar, viu, gente? Hey. Proibida. De 99, meu irmão. Nós vamos. Traz meio no ref aí pra mim, ó. Ei, oh, porra, tá vendo quanto é? Nossa chora chegou ao fim. Girando, girando, girando, girando, girando no gigado. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu. Girando, DJ Milk. Qualidade só na moral, papai. Alta pressão, M. Benício. Meu parceiro João, junto com o Jeirovalo, João. Junto com o Ademir, junto com o Emerson. Junto com o Cisão. Beijão. O homem do Cisa Saúde. Valeu, parceiro. E sabadão, Jefferson de. Aleluia. Aleluia. Tá longe agora. Igu, Igu, Igu. DJ Milk. Do comecinho. Pro Demi, ele que ama essa música. Tu lembra de quem? Logo diga, sabe, hein? Alessandro e sua esposa. Alessandro. Cadê o rap de Genova? Cadê o rap, Tati? Alô, Bebel. Libera o refrigerante Muroba na conta dele, pode ser, Bebel? Sabadão de aleluia. Varejão. Aleluia. Jacadão. Vai chover. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Terça-feira, dia 9, né, André? Dia 9, é? Dentada, dentada, dentada, dentada. O animal chega até a mãe do rio, papai. Dentada, dentada, dentada. Prepara que é pressão. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Chega!

Cadê o Juninho, hein? Juninho, Juninho é crocodilo dante. Crocodilo dante. Juninho, Juninho é crocodilo dante. Crocodilo dante. Lapada, o pop só dá ali com a garra. É, agora, tem mais gente que ontem. Lapada, o pop só dá ali com a garra. E aí, Marcelo? DJ Alice em ação. Ei, caralho. Na pressão, põe a chapa quente, põe pra esquentar. Olha, daqui a pouquinho, primo. Agora vai rolar. DJ Wesley, e agora? Agora é inovação. Pop Live, agora, agora faz a garra. Faz a garra com a garra. Pop Live, agora, agora faz a garra. Faz a garra com a garra. Su la mona. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. E ai Dudu. Con Madalena in cave. Allo nega o Simo. Allo. Papà l'americano. Por sinal, carretada pressão. Patrocínio oficial, Casa do Poder Elétrico. O Ademir patrocina o Ademir, tá certo. Papà l'americano. O Catiçu também é Catiçu. Hoje o bagulho vai endoidar, maninho. Bora, Everson Lima. Vai! Serve pelo menos pra alguma coisa hoje. É a versão Lima, Lima! E aí, Lobo Solitário, tá aqui, turma! Aqui é... E aí, Martinho? Vamos lá, filho! E abraçar o cabelo do Tchaka! Meu parceiro também, Thiago! E aí, Thiago? Carreta alta pressão, papai, tem moral. Alô, Marcelo Araújo. Vamos lá. Marcelo Melancia, Eliseu também, obrigado, Eliseu, alô, Rayana. Atenção, Roclésio. Lá vem a Federal, papai. Se vira, se vira. Eu, DJ Michel, você, Omar. Tá todo mundo ali. não pode jogar cerveja pro alto, viu? Pelo amor de Deus! Vamos lá! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. E o William, Everaldo! De dinheiro, vamos beber. Aqui no Popichá! O Águia chega e detona domingo que vem agora! Aqui no Popichá, meu irmão! Coisa boa nova! Vamos dar! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Quem é do Flamengo, dá um gritão bem alto aí que eu quero ouvir nessa parada! Quem é do Paysandu, dá um gritão bem alto aí! Quem é do Remo, dá-lhe o grito! Olha só, amigo que já vem com a gente também, o nosso grande parceiro Rafael Belém, lá da família do nosso amigo Gílio Belém, da Irária, com a gente, valeu! Um abraço pra você, Rafael! Aqui, aqui. Cordinha, cordinha, cordinha, vai. A cordinha pra cima. Qual foi o santo que baixou no roba hoje, é? A Bebel que tá perguntando. Vai, DJ Roba! Alô, João! O amigo Marcelo, Cizão ali na área com a gente, o Eliseu também, Everson Lima, top de Gil, André, tô na área com a gente, né? Johnny Joy, é demais, demais, demais, ex-papachana, viu, meu? Ex. O amigo Marquinho tá aqui do lado com a gente, bora Marquinho, toda a galera aí do Nacional também. O amigo Edson, John Leno, lá do Mega John John, Catiçou e toda a família tá na área. Bora! E aí, Johnny John? Segura, segura. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus... Alô, William! Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles... Everaldo! E falaram o que que é o... Logo você? Logo você? O homem da fuga, tá na área. É! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, parte. É o Mandela. Ui, partiu. Partiu. É o Mortandela. Ui, partiu. É o Mandela. Muito obrigado.

chame avião e vem com nós, se tá achando bom. Abre o porta-mala e pode aumentar o som. É, pegada massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curte, chame avião e vem com nós. Gambiarra, gambiarra. Abre o porta-mala e pode ir. Casa do Padrão. Chama a galera aí pro meio do salão. Eu quero ver todos vocês testando a coordenação. Chama a galera aí pro meio do salão. Quero ver todos vocês testando a coordenação. Vai! No mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. No mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, a gente, ó, lado, pro... ainda temos Takaká bem quietinho por ali, tá bom? Takaká bem quietinho aí, vem aí, tá bom? Ali na banca, tá legal? Alô, Zizão? Vamos lá! Frente, pra trás. E aí, Eliseu? Vai, garoto! Black CD. Pipa mais, pipa devagar, menina, beba. Pipa mais, pipa devagar, menina, beba. É só namorar, papai. É o pressão, tá na área. Pipa mais, pipa devagar, menina, beba. Pipa mais. E eu, Ina? E a Beraldo? Pipa mais. DJ Igor, DJ. É só. Vamos lá. Para, papai. E não me foda pra vocês. A vida livremente. Ela não resiste a só cabelinho paredão. A louquinha mais domina a situação. Desce até o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Ela não resiste a só cabelinho paredão. A louquinha mais domina a situação. Desce até o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Mas é, viva, viva mais. Viva a menina. Olha lá, olha lá. Vai, cavalo! Que beba! Beba mais! Beba com madeira, roda com madeira. Vamos nessa! Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada! Só namorar! Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Agora, Michel, agora, Michel. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego, pego, e quando terminar eu pego. Pego, pego, e quando... DJ Milk! Pego, pego, e quando terminar eu pego. Pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego. Vai! Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, vai. Toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. É o daí, playboy. Vai, vai, vai, vai. Balança a cabeça, vá lá e pra cá. Balança a cabeça, vá lá e pra cá. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim. E aí, Marcelo? Valorizado. Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te... Emerson Lima, segura! Terminar eu pego. Vai! Pego. Pego, e quando terminar eu pego. Pego. Emerson Lima. Aí eu pego. Pego. Pego, e quando terminar eu pego. Pego. Pego. Pego. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, toma, toma. Só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, gostosa, gostosa. E o DJ P1 na área, como é que é mesmo? Você, por sinal, tô sabendo que venderam 3 mil pacotes por lá, né? Você falou por aí, né? Tá certo, né? E aí, ó? Vai, socado na sede, filho, toma, viu? Toma, toma, sabadão. Rosa, vai, toma. Salve, bota de novo, enquanto o Jonathan Mochinho por lá. Rosa, vai, toma. Só brincando, gente, só brincando, toma, viu? Toma, só gostosa. Vai, toma! Vai, vai, toma, só gostosa.

paixão, trabalhador, meu irmão, por aqui assim, ó. Salamana! Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser. E a noite eu penso em você. Fico esperando a hora de te encontrar com a gente se amar. Só te peço, não demora, não. Essa saudade tá doendo em meu coração. E aí, Fabrício? Vamos lá, só! Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Aqui. Por um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo, amor. Todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais, minha paz. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar. Tô petrando frango aí atrás, é? Dizer que eu te amo, amor. Assim mesmo agora, bora lá! Amor, porque você fez assim? Ademir, Ademir, Ademir. Me iludiu, me fez sofrer. Deixa aí. Me magoou. Genibaldo! DJ Pengo do Sonho, bebê, como é que é? Pengo, tá na área! Pega 2.000 de pacote, fim de semana, foi. É doido, é, moleque? Amor. Aqui, aqui. Marcante, marcante, segura! Curubi é mais gostoso. A beleza da nave que vai te encantar. Atenção, Marcelo. Curubi, você, o Eliseu. Entra a galera na mesa aí. Vem pra cá, pra frente, primo. Aqui pertinho é mais gostoso. Puxa logo a mesona, vem pra cá, pai. Sabadão tem DJ Milk no hangar. E quando de som do motivo, papai. Aí no domingo tem Pop Som, Vaga da Amazônia, aqui no Babistar. Coisa boa! Como é que é? Sinta no ar, no coração, a emoção de estar aqui. Não adianta esconder a nave. Ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro. Eu tô falando do poderoso Rubi. Da Wilma. É um show de som. Magia, a multidão. Venha sentir a emoção da nave fazendo a terra. Cadê o ref, hein, Paloma? A margem de século conquistando seu coração. Aí, Maurício! Daí, papai! Engenhado, é isso, você? Alô, Rayan! Fala, Dandê! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Riquelme do Passinho! O sonho me fez voltar a sorrir. Aqui. E o meu coração bateu forte por ti, ao teu lado. E aí, Michel? Eu sou feliz. Ao médio aqui agora, hein? Amor. Torrar a força. Tô com amor. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se foi. E aí, Lobo? Lobo solitário, tá na área, papá. Ligação, valeu, Lobo. Os dias a esperar. Só na moral, só na moral. Os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu. Hildon Promoter. Nós dois olhando na. Voltar pra mim. Johnny John. Vamos nessa, meu irmão. Gente, ó, cerveja aí no bar, só R$2,99. Você lembra que temos tacacá do lado do bar aí, tá bom? Vai logo lá, vai logo lá. Toda tona. Toda vez que eu te vejo passar, o que eu sinto? Sinto um vazio. João Leno, do Mega John João. Tá todo mundo ali, vai lá, João Leno. Fico na esperança que um dia. Já se consagrar. Você volte pra mim. Vamos lá! Gemil, queria abraçar aqui também o nosso parceiro Chocolate. O homem que quando foi levar o ovo da Páscoa, o outro já tava saindo lá da casa da gata, meu irmão. Vou nem falar o nome dele, porque vai ser muita vergonha, né, Duda? Vai, cavalo. De noite eu penso em você. E o amigo Catiçu aí na área com a gente, Catiçu. Seja bem-vindo aqui, mãe do Rio, não tem frescura não, velho. Um pouco mais. O amigo Joleiro. O Aclássio tá aí com a gente também. Um dos melhores açougueiros aí da região Mairiense. Você e o Joleno lá do Açougue Ideal, viu? Bora, DJ Mil, que detona do jeito que tu sabe, maninho. Bora, homem do chocolate, não fresca mais comigo, não. Banda. Atenção, Roba. 15. Aqui comigo, Roba, tem que ser agora, Roba. Atenção, DJ Roba, aqui comigo, Roba, tem que ser agora. Vem aqui, vem aqui. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. A porra da cachaça é foda. É doido, ainda bem que eu parei de beber. Só mesmo depois que toco. Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração. Girando, girando, girando, vá! Agora fala assim, vai. Me abrace forte. Não diga que eu fiz. De joelhos peço filho. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes Minha amiga Dilma. E aí, Dilma? Fala assim já. Vamos lá, Val, como é que é? Abre coração. Eita, coração.